Casa do produtor tem qualidade total. Tudo em medicamentos, ração e sal mineral. Ferragens e ferramentas, sementes vem comprovar. Casa do produtor é o seu lugar. No campo ou na cidade é a melhor opção. Casa do produtor não tem comparação. Na hora de comprar produtos agropecuários e veterinários, o nome é um só: Casa do Produtor. Aqui você encontra sementes, selaria, medicamentos, sal mineral, herbicidas, ferramentas, ferragens, rações e muito mais. Então não deixe de passar na Casa do Produtor e conferir nossos preços. Quer qualidade com os melhores preços? O nome é Casa do Produtor. Comprando à vista, nós temos um desconto todo especial para você. Casa do Produtor. Telefone 984177808. Avenida Goiás, 1550, no centro de São Félix do Xingu. Casa do